Deus, tu és tremendo e tens falado comigo nestes anos. Deus, tu és tremendo e tens falado comigo nestes anos. Minha certeza é a palavra que deixaste e a mensagem que tu tens falado pela boca do profeta. Deus, tu és tremendo e tens falado comigo nestes anos. Deus, tu és tremendo e tens falado comigo nestes anos. Minha certeza é a palavra que deixaste e a mensagem que tu tens falado pela boca do profeta. Hey.